O tema a ser colocado aqui hoje é um tema até bastante controverso, né, e meio atual, que é reflexões sobre a microcefalia. Para nós entendermos ainda como é que a gente vai fazer uma reflexão sobre microcefalia, a gente tem que saber certo o que é essa microcefalia, que tanto existe noticiários, né, na televisão, nas redes sociais. O que é, afinal, a microcefalia? É uma má formação óssea, né? Do feto, ainda quando dentro da barriga da gestante, né, da mãe, aonde a caixa craniana ela se solda, ela se solidifica antes mesmo de atingir lá a 11ª, 12ª semana. Sendo que assim o cérebro ele não consegue se desenvolver. O que acontece? A cabeça fica menor, cérebro menor, e o que acontece? Criança deficiente. Entre aspas, criança que vai ter uma necessidade especial pelo resto de sua existência. Essa microcefalia, em tese, em teoria, cientificamente falando, ela é transmitida por um tal de Zika vírus, né? Dizem, não existe ainda uma comprovação científica ainda certa de que esse Zika vírus, ele seria transmitido pelo mesmo mosquito, esse tal de Aedes aegypti, que seria o mesmo transmissor da dengue. Tudo isso são teorias que ainda, segundo aquilo que a gente escuta de programas onde existem cientistas e estudiosos do caso, ainda não está comprovado ainda, mas tudo leva a crer que acontece tudo isso aí. O fato é que isso aqui está sendo colocado na Folha Espírita agora de janeiro. A pessoa que escreve aqui é a Maria Carolina Porto. Ela é uma médica pediatra e ela é presidente da Associação Espírita de Lagos, lá do Rio de Janeiro. Ela é uma estudiosa do assunto. E, enfim, no Brasil, até o final do ano passado, são 2.401 casos comprovados desse tal de microcefalia, sendo que em 19 estados e o Distrito Federal. Então, a coisa que já se tornou uma epidemia. Mais um pouco que isso acontece, já se torna uma pandemia, já não é mais controlado. Mas aí, então, ela traz todas essas informações, que são informações que estão acontecendo, são informações que estão aí, reais, e que ninguém pode negar. Existe a doença, existe essa epidemia, essa doença. Agora, espiritualmente falando, por que é que está acontecendo essa epidemia que faz com que crianças em todos os lugares estejam nascendo com problemas mentais? Vão nascer com problemas mentais, é claro, porque não haverá, não haverá desenvolvimento cerebral. O fato é que ela coloca assim, é o seguinte, nós estamos passando por um período de transição planetária. Já foi falado outras vezes que nós estamos num período de transição do planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Sempre nós sabemos que existe aqui o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, que é 3 ou 4 vezes maiores do que a quantidade de encarnados. Existe cada vez mais uma quantidade maior desses espíritos, ainda que não existe ainda uma formação perispiritual normal, que nem a nossa, que precisam ainda reencarnar nesse planeta com uma má formação. Por quê? Vejam bem. Muitos espíritos que chegam ao planeta estão desejosos de mudanças ou são impulsionados pela lei maior para a própria recuperação moral. São espíritos moralmente caídos, na época que desencarnaram as últimas vezes, e que precisam de uma nova reencarnação. Os que recebem os benefícios, o benefício de reencarnar em nosso país, aqui no Brasil, vivem com uma melhor liberdade de escolha religiosa, maior tolerância às diferenças raciais, e outras diferenças, e até com dificuldades sociais, bem maiores às vezes que outros países, que possibilitam a oportunidade do exercício da resignação, tolerância e uma opção pelo bem ou mais uma vez pelo mal. É uma oportunidade reencarnatória, mesmo naquele cérebro pequeno. Nos últimos anos, nós aqui no Brasil vivenciamos alterações profundas nas leis brasileiras. Isso é fato. A liberação do aborto para fetos com anencefalia, que é um outro caso de má formação do cérebro. Casos esporádicos de autorização de aborto a fetos com outras más formações. E o acesso a métodos como a pílula do dia seguinte, que é anticoncepciva, né, que fez com que realmente muitos espíritos não conseguissem reencarnar nesse planeta, principalmente aqui no Brasil. Essa pílula amplamente liberada pelo Ministério da Saúde. Vejam bem, aqui a gente não toma postura nenhuma, estamos comentando somente o que essa médica colocou na Folha Espírita. Então, tudo isso diminuiu a possibilidade, bem consideravelmente, de que espíritos aqui comprometidos renascessem aqui novamente e vivenciassem suas expiações ou provas. Claro, esses espíritos que iam renascer, digamos assim, com essas doenças que os deixariam, digamos assim, mentalmente presos a uma família toda, iam passar por uma prova ou uma expiação. Existe aqui um trecho do livro da Ação e Reação, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, né? Que diz assim: fomos informados que não somos vítimas de nós mesmos, tanto quanto todos somos beneficiários da tolerância divina e a nos conceder infinitas oportunidades de correção e ressarcimento. Através do quê? Da reencarnação. Ao recebermos um reencarnante com deficiência mental, cerebral, passamos a ter um enfoque de lógica irretorquível, inquestionável, não espelhando castigo, mas sim grandes bênçãos. Vejam bem, é a maneira espiritual de ver a microcefalia. Não estamos aqui defendendo que todos devam nascer, não estamos tomando postura nenhuma. Estamos aqui colocando o que é e o porquê que está acontecendo essa epidemia. Nada acontece por acaso. Mais uma vez aqui nós vamos ser obrigados a falar da lei da ação e reação, a lei do karma, a lei de aquilo que se planta, se colhe, e a lei da reencarnação, que é a lei primeira, que são leis divinas, são leis naturais. Partindo do princípio básico que essas leis são e sempre serão um método para que as pessoas evoluam, para que os seres espirituais, encarnados ou desencarnados, evoluam, ora, não existe questionamento. Continuando, vemos essa epidemia de microcefalia que se associa a uma infecção prévia materna, no útero, pelo Zika vírus, como uma forma de cumprirem-se as leis divinas, possibilitando a essas famílias a aprenderem a cuidar e amar o espírito que chega com o corpo físico debilitado e necessitado de cuidados especiais e de muito mais ainda amor e compreensão, permitindo ao espírito a reparação junto às leis e à própria consciência, como também que todos os cidadãos brasileiros, isso aqui envolve toda uma sociedade, por isso que a gente está colocando isso numa casa espírita, que faz parte de uma sociedade, aprender a lutar por serviços dignos de saúde e direitos sociais para essas parcela, para essa parcela de pessoas, quer dizer, para essa parcela de famílias, bastante significativa, que vai existir mais ainda aqui no Brasil, que precisam e vão precisar de cada vez mais atenção de todos nós. E de todos, é claro, os nossos governantes. Então, ela coloca aqui, de uma maneira espiritual, de uma reflexão espiritual, dentro dos princípios do espiritismo e do espiritualismo também, sobre a microcefalia, que não é nada mais, nada menos que uma necessidade que, de uma forma ou de outra, através de leis, ela está acontecendo aqui no nosso planeta. E não vai acontecer só no Brasil, não. Vai acontecer em outros países. É uma forma de novos irmãos nossos reencarnarem aqui na carne, com problemas mentais, para refazerem, para reconstruírem seu corpo perispiritual. Que hoje não existe um corpo perispiritual como a gente entende. Eles estão, de repente, como... que a gente fala, às vezes a gente estuda bastante, como seres que não têm ainda um corpo físico, um corpo, digamos assim, uma forma física que nem um ser humano, que às vezes alguns são até parecidos com animais. Eles precisam renascer na carne, aqui de encarnados, com problemas mentais ou com problemas motores, com algum problema, para que eles possam aqui evoluírem. Através de quê? Da ajuda daquela família que está pré-determinada a receber essas crianças. Então essa é a forma de entender a microcefalia de um âmbito pouco diferente daquilo que a gente enxerga no jornal, que a gente escuta nas notícias. Existe o lado espiritual e ele é muito lógico e coerente. Obrigado.